taking a lot. Eu quero saber, eu quero ecotir, porque eu embalo aqui, não paro de dançar. Chega pra cá, gatinha, toma essa gelada. Curtiu a guia de fogo, esse som. DJ Spell! Eles arrebentam e fazem a festa. A galera gosta e dá valor. Mandam só as balas e o povão agitam. DJ Zé se juniu.